Capítulo 40, a partir do versículo de número 27. Glória a Deus. Vamos aguardar os irmãos encontrarem a sua Bíblia. Um texto bastante conhecido, tá? Os irmãos acharam? Os irmãos olhando para o guardado. Pode procurar aí que eu aguardo. Isaías. 40, a partir do versículo 27. Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Forte, alcançado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Meus irmãos, tem a chave aqui de uma casa própria, de um irmão da igreja. O povo está trazendo chave de casa própria, irmão. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Quem não tem casa própria aqui, levante a mão. Quem não tem? Quem não tem? Pode levantar com fé. Diga, pastor, eu ainda não tenho. Diga. Por enquanto, mas diga com fé. Diga, por enquanto, eu ainda não tenho. Mas Deus vai me dar. Mas está fraco isso aí. Diga, Deus vai me dar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus é fiel, igreja. Eu lembro que teve um congresso aqui das irmãs. Foi 2021. 2021. Tem esse rapazinho aqui. Vem cá, filho. Irmão, só falta agora a noiva dele casar. Porque ele é bonito e já tem casa. Só falta agora a noiva. Então fica mais fácil agora. Porque tem mulher que tem medo de casar com homem que não tem casa. Agora fica mais fácil para vocês. Eu lembro que o pai de Josimã, a mãe e a irmãzinha dele vieram participar desse trabalho, desse trabalho com as irmãs. Salvo engano, no sábado à noite, após o culto, eu saí lá fora e ele disse, pastor, olha, para Deus abrir uma porta de emprego para o meu filho, porque ele está desempregado e a gente está pensando levar ele de volta lá para o interior, lá para a roça, lá de Queimada Nova. Porque não dá certo ele ficar aqui, não tem como ele ficar aqui pagando aluguel sem trabalhar. E eu disse, meu irmão, ele não vai embora não, porque ele nos ajuda muito aqui na igreja, ele é músico. E ele nos ajuda muito aqui nos cursos. Ele não vai embora, Deus abriu uma porta de emprego para ele. Eu acho que não foi 15 dias, Josué? Acho que não foi isso. Logo ele arrumou um emprego registrado. Já tem 2 anos? 3? Meu Deus, estou ficando velho, passa rápido demais. Deus abriu uma porta de emprego, já está lá 3 anos, registrado, comprou uma moto nova, comprou uma casa, a casa está pronta e ele trouxe a chave. Glória a Deus. Você quer ficar debaixo da bênção de Deus? Glória a Deus. Eu digo, meu Deus, Deus me usa tanto para falar com o povo, que era a bênção para mim também, Senhor. Deus tem abençoado, Deus. Então, agradeço a Deus, porque é assim que Deus faz, né? Um abençoando o outro. Então nós vamos orar agradecendo a Deus nessa leitura, nessa oração que nós vamos fazer. E agradecer a Deus pela casa própria do Jucimã. Já está aqui a chave, já está morando lá, Jucimã. Já está morando lá, estava pagando aluguel. Eu lembro uma época aqui, isso não é vergonha. Eu lembro que teve uma época aqui que nós ajudávamos o Jucimã com cesta básica. Porque o saláriozinho que ele tinha, não era desse emprego, antes desse emprego, não era suficiente. Ele pagava aluguel estudando. E nós, a gente abençoou muito ele com cesta básica aqui, a nossa igreja. Né? Então, agora Deus abençoa o seu filho. Então, nós estamos felizes com isso. Nós temos certeza de muito mais que vai fazer na sua vida, na vida de toda a igreja. Senhor, nesse momento, nós te louvamos, te agradecemos. Os Estamos felizes pela leitura da Tua Palavra, Senhor, da qual nós tomamos posse e recebemos nas nossas vidas. Nós estamos felizes também pela vitória que o Senhor concedeu ao Teu filho, irmão Josivan, e ele trouxe a chave da sua casa própria para nós orarmos. E nós abençoamos o Teu filho, abençoamos a sua casa, futuramente o seu lar, onde ele vai morar com a sua família. Continue abençoando o teu servo, dando vitória em tudo, suprindo todas as necessidades. E o Deus que começou uma boa obra aperfeiçoará. Portanto, nós estamos felizes, agradecidos ao Senhor por esta grande vitória. Pai querido e santo, assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aqui, Jesus, Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Então, nós já vamos ouvir os conjuntos. Pastor, tá, eu orei também, fiz um monte de coisa já, né? Mas é porque eu queria orar agradecendo a Deus, porque eu acompanhei o Josivan aqui no seu período de luta, né? Quis fazer essa oração também, agradecendo a Deus pela aquisição da sua casa própria. Então nós vamos, nesse momento, ouvir os conjuntos. Vamos já ouvir as nossas crianças. Em seguida, vamos ouvir os adolescentes. E aí, senhores, senhoras, jovens, como é tudo com a participação dos senhores, nós vamos ouvir algum dos nossos irmãos, vai ter oportunidade, vai trazer aqui uma salvação. Thank you. sobre adoradores, cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Senhores, entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Thank you. Vamos ouvir o Marcos trazendo aqui uma saudação. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. É motivo de grande alegria estar aqui hoje, juntamente com todos os irmãos aqui na casa do Senhor, para nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar aqui os versículos hoje que estão em Lucas capítulo 17, versículo 11, que diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-os aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Amados irmãos, nós sabemos que a lepra, naquela época, era considerada uma maldição, porque ela era uma doença muito contagiosa e o índice de letalidade era muito grande. E nós sabemos que geralmente quem tinha lepra era uma pessoa que era abandonada pela própria família e era condenada ao isolamento. Geralmente a única pessoa que queria estar com o leproso era outro leproso. E nós vemos que ali Jesus estava indo naquele momento até Jerusalém, e ele parou ali em Samaria e Galiléia. E ali vinham 10 leprosos, eles estavam andando juntos ali, e de longe eles disseram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E o Senhor Jesus, agindo de grande misericórdia e vendo a situação daqueles homens, ele pediu para eles irem até o sacerdote. Nós sabemos que naquela época existia uma espécie de ritual de purificação. Quando uma pessoa era curada da lepra, ela tinha uma série de protocolos a fazer até que ela fosse considerada uma pessoa limpa e que pudesse ser inserida novamente na sociedade. E nós vemos que daqueles 10 leprosos que estavam indo ali, apenas um deles voltou para agradecer a Deus. E os outros 9, eles esqueceram do milagre. Aquele que voltou, ele era um samaritano. E ele caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Nós sabemos que a gratidão, ela é algo muito importante e muito necessário. Nós vemos que muitas das vezes aqueles 9 poderiam ser judeus, e apenas um deles, que era samaritano, voltou para agradecer a Jesus por aquele grande milagre que teve na sua vida. E nós sabemos que o maior milagre ainda está aqui, porque foi o milagre da salvação. Porque Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Marcos. Nós vamos daqui para o céu. Louvado o Senhor, quanto louva, vamos servir com as nossas contribuições. E, irmãos, irmão Claudemir, nosso secretário de missões, ele mandou uma mensagem para mim hoje muito sensibilizada, né? Sempre que a gente não oferta aqui na igreja, a gente tira para dar preferência para os nossos irmãos. Mas se tiver um familiar de um irmão, que foi uma situação muito delicada, que a gente puder ajudar qualquer pessoa, é muito importante. E o irmão Claudemir pediu, tem um irmão dele que é burro, é surdo, e começou o tratamento de cear na boca. E ele pediu, perguntou se eu poderia ajudar. E aí, qual é a minha resposta? Não? Pode ser não. Então nós vamos tirar essa oferta e eu vou dar para o irmão Claudemir, que vai ajudar esse familiar que começou um tratamento que se há. Eu não conheço, mas Deus conhece. E nós vamos direcionar essa oferta para essa pessoa. Nós vamos dar para o nosso irmão, vamos abençoar a vida do irmão Claudemir. Aí se ele me procurou como pastor dele, me pediu ajuda, eu não posso dizer não. Então se ele veio até mim é porque ele acredita que eu posso abençoar a vida dele, do seu familiar. Então nós vamos à igreja do Senhor, nós vamos nessa oferta, e no seu valor, pode dar 2.000, 3.000, o que der nessa oferta, nós vamos dar para o irmão Claudemir, passar para o familiar dele que está doente, está enfermo. Então Deus vai recompensar cada irmão. Então vamos servir o Senhor, pode ser louva, quanto louva nós vamos. Irmão, quando Jesus vier, vai ficar tudo aí. Vai ficar o meu carro, vai ficar a tua casa, vai ficar tudo aí. Mas o tesouro que você ajunta no céu, você vai receber quando você chegar lá. Eu aprendi isso. Claro que nós temos que ser abençoados aqui. Deus abençoa mesmo quem é fiel. A bênção de Deus é para quem é fiel. Jesus disse, quanto mais tem, se dará. E eu digo, Senhor, então eu quero tudo. Me dê, se tu tem para mim, eu quero. Me ensine só a administrar com responsabilidade, temor e amor a Deus e ao Senhor. Então, Deus vai abençoar cada irmão, tá? Então nós vamos louvar o Senhor Marcelo. Vamos lá. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Então vamos continuar adorando e louvando ao nosso Deus. Glória a Deus, também está nos contribuindo. Aleluia. A ti toda honra, toda glória, Senhor Jesus. Pai, eu estou aqui. Viajar pelo deserto. bem, então nós vamos ouvir os senhores louvando o Papai Suíno. Então nós vamos louvar o Senhor. Vamos falar com o Senhor Papai Suíno, senhores. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu, na segunda-feira, o irmão Alessandro veio aqui. Ele já estava no domingo com... Eu vi que ele não estava bem, com a face um pouco... Já a boca falava, a boca torta, o olho piscando excessivamente. Disse, meu filho, não está bem. Você não está bem. O que é que meu filho está precisando? Ele fala, nada. Ele está assim, diga o que é que você está precisando. Ah, irmãos, sem se alimentar direito, remédio sem poder comprar. A coisa dessa coisa vem aqui segunda-feira. Ele veio aqui na segunda de manhã, chamei de tal anjo, fez uma oferta para ele aqui na secretaria. Ah, pastor, aqui é banco? Não é banco, não. Mas eu aprendi que a gente tem que cuidar da vida dos crentes. Se tiver doente, principalmente. A Bíblia diz para que haja mantimento na minha casa, para que a gente cuide dos irmãos. Que não falta, que nunca falta, mas se quem precisar dos meus irmãos, eu não vou deixar morrer a míngua. Se você não vai morrer a míngua, demos o dinheiro, foi lá, comprou o remédio, comprou a serinha dele, porque diabético não pode comer qualquer coisa. Quando foi à tarde, a médica encaminhou ele para amigos com início de AVC, irmãos. Ele não estava bem, graças a Deus, Deus deu grande livramento. Ele ainda está ali com alguma sequela na face, mas Deus protegeu o nosso irmão. E ele está ali já na porta, né? Tem gosto. Ele disse, pastor, mas eu gosto de ficar na porta. Disse, bom, então fica aí. Aguenta ficar, você aguenta. Está ali na porta, irmão. Então a gente tem alegria, não é? De cuidar dos nossos irmãos. Deus levantou esse povo para abençoar aqueles que precisarem. E eu não vou ser duro em relação à voz do Senhor. Deus falar comigo, a igreja precisar, e eu puder cuidar dos meus irmãos, eu prefiro que incomode a mim do que aos outros lá fora. Para depois, ah, você é crente, seu pastor, sua igreja, você vem pedir as coisas para mim? Então vem para cá. Se não tiver, nós vamos orar. Deus abre as portas dos céus, vai derramar bênção sobre o seu povo. Eu creio assim. Você crê também? Amém. Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor com mais um dia. Já está um batalhão bonito aqui, olha, irmão, tanto de irmãos. Então vamos louvar. Thank you. Senhor. Após essa oração, vamos ouvir a palavra. Convido para fazer essa oração construída. Após, nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. As crianças de 0 a 6 anos, acompanhe aqui as tias, lá na casinha, tá? Tem o culto das nossas crianças. Mas, Senhor, olhemos, Senhor. Senhor, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa. Senhor, vamos por tudo quanto tem já falado conosco através dos louvores, ó Pai. Senhor, não sabe da maneira com a qual cada um entrou aqui nesta noite. Agora, Senhor, usa o teu servo que irá ministrar a tua palavra, Senhor, trazendo a paz, Deus, para a tua igreja através da tua palavra, Senhor. Palavra essa que ia servir para edificação, para transformação e para salvação. Senhor, tenhas liberdade para agir e trabalhar em meio ao teu povo. Continua conosco, Pai, assim através de estamos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia e acompanhar a leitura, eu convido a abrir o livro de Marcos, no capítulo de número 4. Marcos capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. O versículo de número 41 para a nossa breve meditação. A palavra do Senhor diz assim: e sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia! Só repetindo aqui a parte B. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos estudar um pouquinho sobre este texto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Aleluia. Por essa grande oportunidade que Ele nos concede. Está na sua casa. Agradecer aqui o pastor Alson pela oportunidade de mais uma vez trazer aqui mais uma porção da palavra de Deus. Agradecer a toda a igreja, os obreiros, que Deus abençoe poderosamente. Pregar aqui na Assembleia de Deus de Paulistana é difícil. Haja vista, nós temos um pastor, né, irmãos, que é bem, ensina muito bem a igreja. Louvado seja Deus. Até convido a todos a estar aqui sempre na sexta-feira, que é um dia especial. O nosso pastor está trazendo uma grande palavra. Deus tem abençoado esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente só agradece a Deus pela vida dele, pela vida da pastora Cleide e a vossa família. Louvado seja Deus. Também dizer, né, que aqui tem muitos, tem um celeiro aqui, pastor, os pregadores. E eu sou o menor da casa, mas estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós lemos aqui um versículo muito lindo, versículo aqui da palavra do Senhor Jesus, segundo escreveu, aleluia, o evangelista Marcos. Louvado seja Deus. A epígrafe aqui vai dizer assim: Jesus acalma a tempestade. Louvado seja Deus. E começando aqui pelo versículo de número 35, a minha tradução vai dizer que naquele dia, Marcos escreve assim: sendo já tarde. Em algumas traduções vai estar assim: naquele dia, ao anoitecer. Então, quando nós lemos aqui, a gente entende que era depois de um grande dia de trabalho, de um grande dia que Jesus estava trabalhando e ensinando. Aleluia! Jesus estava realizando um milagre. Quando nós lemos os versículos anteriores, a gente vê que ele estava falando e falou pela parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, de natureza que Marcos escreve, e ele disse que já era muito tarde. Louvado seja Deus. Então, depois de um dia de trabalho, depois de um grande dia, louvado seja Deus, de luta, de trabalho, tudo que a gente quer é repousar. Tudo que a gente deseja, depois de um grande dia de trabalho, é ir para casa e descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse primeiro versículo, eu já vejo aqui dois pontos muito lindos que Jesus deixa um grande exemplo para nós, porque Jesus era assim, ele sempre gostou de trabalhar. Aleluia. Jesus, ele nunca gostou de preguiçoso. Se você ler a Bíblia em Provérbios número 6, versículo número 6, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aleluia. Observe as suas obras e seja sábio. Em João no capítulo 5 e no versículo de número 17, Jesus, ele está sendo perseguido pelos judeus, porque Jesus curou, porque Jesus salvou, porque Jesus estava exercendo o seu trabalho aqui na terra. É interessante que no livro de João, no capítulo 5 e o versículo número 17, Jesus olha para eles e diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, quando nós lemos aqui esse texto, já de entrada aqui no versículo 35, a gente já vê que Jesus nos deixa um grande exemplo de trabalhar, trabalhar na nossa vida secular e trabalhar também na obra do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Quando nós vemos Jesus olhando para os discípulos depois desse grande dia, aí Jesus diz assim para eles: passemos para o outro lado. Louvado seja Deus. Olha, algumas traduções vai dizer assim: passemos para outra banda. Louvado seja Deus. Interessante aqui é que os discípulos, eles obedecem Jesus. Assim como eu falei aqui no princípio, era depois de um grande dia de trabalho. Aleluia. Nós vemos aqui no versículo 36 que os discípulos, eles não, aleluia, se queixaram. Os discípulos, eles não olharam para o outro e disseram assim: mas eu vou primeiro na minha casa ver como é que está, eu vou tomar um banho, eu vou fazer uma refeição. Não, versículo 36, ele vai dizer que assim como eles estavam, eles partiram. Mas ainda no primeiro versículo, nós temos aqui também uma promessa de Deus. Aleluia. Se você observar direitinho, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: passemos para o outro lado. Então aqui tem uma promessa de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Jesus olhou para eles, ele não disse assim: olha, se o tempo estiver favorável, nós vamos chegar do outro lado. Ou então Jesus poderia ter dito assim: se tudo ocorrer bem, nós vamos chegar do outro lado. Não, Jesus não falou assim. Jesus olhou para ele e disse: vamos passar para o outro lado. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos, irmãos, que tem uma grande promessa de Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus de promessa. O nosso Deus é um Deus que promete e cumpre as suas promessas. Quando nós lemos a Bíblia no capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vemos que Deus, ele faz uma grande promessa para Abraão e termina o tempo de Abraão, Deus cumprindo todas as promessas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos Hebreus 10, o versículo de número 23, aí Paulo diz assim: retenhamos firmes, aleluia, a confissão, aleluia, sabendo que aquele que, aleluia, que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, nosso Deus, irmãos, ele é um Deus de promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os discípulos, eles, eu imagino eles conversando com o outro, dizendo: nós vamos para onde, Pedro? E Pedro dizendo assim: para o outro lado. Aleluia, no versículo, no capítulo 5 vai dizer que é a região, louvado seja Deus, a província dos gadarenos. E quando nós lemos esse texto, nós já entendemos porque Jesus chama os discípulos para ir lá, depois de um grande dia de trabalho. Mas Jesus vê que tem alguém precisando de socorro. Aleluia. E depois desse grande dia, Jesus, ele não ousa se deitar, ele não ousa descansar. Ele olha para os discípulos: prepare o barco, porque nós vamos passar para o outro lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, os discípulos, eu imagino, olhando um para o outro, dizendo: não, daqui para Gadara é uma moleza, é rápido, é um pulo, tem que estar bom, tem que estar firme, tem que estar bom. Eu imagino eles conversando um para o outro, dizendo assim, porque nós não vemos nenhum dizendo: Jesus, olha, o tempo está difícil, é bom o Senhor deixar para ir amanhã. Não, não tem esse relato na Bíblia. A Bíblia diz que eles obedeceram e pegaram o barco e levaram Jesus. Só que algo que eles não esperavam, aleluia, está no versículo de número 37. Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. A Bíblia diz assim: e levantou-se um grande temporal de vento, aleluia. Em alguma tradução está assim: e levantou-se um forte vendaval, aleluia. Quando Marcos diz que se levantou um grande temporal, era uma coisa que estava fora, aleluia, da competência dos discípulos administrar. Por quê? Porque tem lutas que vêm na nossa vida que a gente consegue administrar. Tem lutas que vêm ao nosso encontro que a gente consegue ali, com uma peleja grande, administrar. Eu me lembro de uma vez que estava passando uma necessidade muito grande, que eu precisava, aleluia, guardar comida para outro dia. Aleluia, algumas vezes eu dormi quase por fome, porque precisava administrar a comida do outro dia. Então tem luta, irmão, que é grande, tem luta que vem ao nosso encontro, mas a gente consegue administrar. Aleluia. Mas quando os discípulos, eles se deparam com esta grande tempestade, e Marcos dá uma ênfase àquele, diga, um grande temporal de vento. Os discípulos, eles eram homens treinados. Os discípulos de Jesus, eles eram homens que tinham experiência com tempestade. Eles eram homens que viviam em alto mar, pescando. Aleluia. E eles tinham grande experiência nessa área. Louvado seja Deus. E eu imagino quando o vendaval chegou, que começou ali sacudir o barco, eles usaram todos os seus conhecimentos técnicos, tudo que eles sabiam fazer para enfrentar a tempestade, mas a tempestade era muito grande. Aleluia. E diz assim que as ondas subiam, está no versículo 37, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Aleluia. Então imaginamos ali que eles organizaram, alguém diz: olha, alguém tira a água, alguém, dividiram ali os trabalhos, mas não deu resultado. Louvado seja Deus. No versículo de número 38, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, aleluia, na popa do bar. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse termo aqui, dormir também, ele pode ser: Jesus estava em silêncio. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus estava em silêncio na popa do barco. Eles estavam naquela luta e Jesus estava dormindo. Louvado seja Deus. Eu quero dizer e deixar uma palavra já aqui para você nesta noite. Talvez você está passando por uma grande luta, por uma grande tempestade, e você tem orado e tem clamado a Deus, e Jesus parece estar em silêncio, parece que Jesus não está ouvindo, mas eu quero te dizer uma coisa: Ele está ouvindo o seu clamor. Aleluia. A Aleluia. Quando a Bíblia diz aqui que ele está dormindo, não significa dizer que ele não está te ouvindo. Ele está vendo tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe o que você tem enfrentado. Ele conhece as suas forças. Ele está em silêncio, mas ele vai se levantar para falar a qualquer momento. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque quando nós vemos aqui no versículo de número 39, aleluia, porque aqui no versículo de número 38, os discípulos, eles chegam a uma conclusão, pastor, que vão todos morrer. Mesmo ele tendo a promessa de Deus, nós vamos atravessar para o outro lado. Mas aqui eles, depois de uma grande luta, depois de eles se administrar bem direitinho ali, aquela tempestade, eles chegam a uma conclusão que eles vão morrer. Eles chegam a uma conclusão, com essa tempestade aqui eu já vi de tudo, mas uma tribulação dessa, imagina eles falando, eu nunca vi. Aleluia. E está no versículo 38, que ele chega a uma conclusão que o barco vai afundar. Então eles gritam: Jesus, Jesus está dormindo, como diz o texto aqui. E eles gritam: Jesus, mestre, não te importa que morramos? Aleluia. Então eles já vão para Jesus com aquela palavra: nós vamos morrer. Mas o versículo 39, a Bíblia diz que Jesus despertando, observe aqui, eu te falei que ele está dormindo, mas ele conhece a tua luta. Ele está em silêncio, mas ele está vendo a nossa necessidade. Quando Jesus desperta, ele não pergunta quando começou isso, irmão Léo. Que hora começou esse vento? Por que não me chamaram antes? Jesus não pergunta nada. Quando Jesus desperta, ele já desperta para fora, sabendo de tudo. Aleluia. O texto está aqui bem claro. Jesus se levantou, repreendeu o vento e acalmou o mar. Aleluia. Então aqui, quando Jesus se levanta, quando ele desperta, ele já tem ciência do que está acontecendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você está entendendo a mensagem, mas eu quero te dizer nessa noite que não importa o tamanho da tua luta, não importa o tamanho da adversidade que você está enfrentando, se você está sentindo o silêncio da parte de Deus, eu quero te dizer que Ele está contando os minutos para se levantar e acalmar essa tempestade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando Jesus desperta, ele acalma a tempestade. Aleluia. E a Bíblia diz que faz uma grande bonança. Louvado seja Deus. Aquele vento que sacudia as ondas, aquele vento que jogava as ondas, a água para dentro do mar. Quando Jesus diz: calma-te, para-te, a Bíblia diz que aquele vento cessou. O mar, que aquelas ondas, talvez de 2-3 metros de altura, de repente silenciou. Aleluia. E a Bíblia diz que fez grande bonança. Aleluia. Porque Jesus, ele trabalha assim. Ele sabe a minha e a tua necessidade. Aleluia. O crente que tem promessa de Deus, ele espera no Senhor, como já foi lido nesta noite. O crente que tem promessa de Deus, ele aguarda. Aleluia. Louvado seja Deus. Por mais que ele sente que Jesus está em silêncio, mas ele sabe que a qualquer momento ele vai falar, que a qualquer momento ele vai acalmar a tempestade, que a qualquer momento a vitória virá, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No versículo de número 41, meus irmãos, aleluia, a Bíblia diz que já eles, com a tempestade apaziguada, tudo tranquilo, aquela mensagem de morte que estava sendo distribuída no barco passou, as ondas se acalmou, o vento foi embora. Aleluia. E no versículo de número 41, aí eles começam: mas quem é esse? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Glória Deus. Glória a Deus. Eles começam a olhar uns para os outros dentro do barco. Há poucos segundos ou há poucos minutos, presbítero Rinaldo, aleluia, ele estava passando por uma grande prova, uma grande tribulação, e agora a tribulação cessou, acabou, pastor Alves. E eles começam a olhar um para os outros e dizer: mas quem é este? Aleluia, quem é este? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, a Bíblia, e se a Bíblia diz, eu creio, louvado seja Deus, que ele é a raiz e a geração de Davi. Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que ele é a resplandecente estrela da manhã. A Bíblia diz, e vamos escreve, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. A Bíblia diz que seja Deus, ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Glória a Deus. E ele pode acalmar a tempestade. Aleluia. Ele é Deus. E ele trabalha desta maneira. Aleluia. Eu tenho um recado de Deus para a tua vida hoje. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei. Aleluia. Mas o Deus que você serve, aleluia, ele é fiel. Mesmo que a medicina diz não dá certo, mesmo que a medicina diz enganou, aleluia, mesmo que o teu colega olhou e diz acabou, aleluia, eu quero te dizer nesta noite, aleluia, que há uma palavra de Deus liberada neste lugar, nesta noite. Ainda tem jeito, aleluia, ainda tem jeito. Nós servimos um Deus, como eu falei aqui no princípio, que é um Deus de promessa. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Nosso Deus, ele nunca prometeu para falhar. Aleluia. Tudo que ele promete, ele cumpre. Louvado seja Deus. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse: nós vamos atravessar. Aleluia. Ele disse: nós vamos para o outro lado. Eu quero te dizer nessa noite: você não morrerá na travessia. Aleluia. Deus está contigo no barco. Quem acredita assim, dá um glória. Aleluia, aleluia, eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Aleluia, tem milagre de Deus para a tua vida. Aleluia, se você não crê, pode começar a acreditar. Aleluia, porque o nosso Deus, aleluia, é bom. O nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus, como diz Paulo, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é fiel. Aleluia. E eu imagino, irmão, aquela festa maravilhosa naquele barco, porque quando a tempestade acalma, quando os discípulos, aleluia, vê que tudo está tranquilo, eu acho que eles começam a adorar o nome do Senhor. Aleluia, porque o nosso Deus é grande, meus irmãos. O nosso Deus é bom, aleluia. A bênção de Deus, aleluia, está sobre a sua igreja. Aleluia. E eu gosto, aleluia, quando o pastor Alto sempre fala aqui, louvado seja o nome do Senhor, que a bênção de Deus, ela corre atrás de nós, está lá e deu até o nome. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não corremos para Deus, será atrás de bênção, é a bênção que corre atrás de nós. Aleluia, porque crente é assim, presbítero Rinaldo. Aonde ele pisa, a planta do pé, ali tem que ser abençoado. Aonde ele passa, tem que ter bênção. Aonde ele passa, tem que ter prosperidade do céu. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, a tua história não acaba assim. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Os discípulos, eles, aleluia, diante da luta, como Marcos escreve aqui, bem claro, da grande luta, os discípulos disseram: não há jeito. Aleluia. Não tem saída. Eles chegaram a uma conclusão, disse: vamos todos perecer, vamos todos morrer. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eles esqueceram de uma coisa, que Jesus estava no barco. Aleluia, como diz o louvor do missionário Lucas: no barco que ele está, jamais vai afundar. Aleluia, eu quero te dizer nessa noite: coloque Jesus no teu barco. Aleluia, coloque Jesus no barco. Se Jesus está no barco, te prepare para a vitória. Aleluia, eu não sei o que inimigo projetou, planejou, arquitetou, eu não sei. Eu quero te dizer nessa noite que tem vitória para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Missionário Daniel, cadê tu, meu filho? Dá um sol aí para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, por que diz assim, ó: te levante do chão. Siga para o alvo que produz salvação. Te levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Aleluia. O que há contigo, amigo, que você anda abatido? Baixo sem direção. Saiba qual foi o motivo que deixou você. Saiba que Jesus te estende a mão. Jesus não está dormindo. Algo crente já disse: o Senhor parece que está dormindo e nada acontece absolutamente. E parece que esse mar bravio, ele vai matar você. Esse foi o sentimento dos apóstolos, dos discípulos. Eles sentiram a morte bem pertinho deles. Mas Jesus estava no controle de toda aquela situação. Se você vir na igreja e não ouvir uma palavra de Deus que vá ao encontro daquilo que você está vivenciando, então não há motivo de nós ouvirmos a palavra se a palavra não impacta as nossas vidas. Se a palavra não impacta e não condiz com aquilo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você veio aqui porque o Espírito Santo, ele conhece a tua vida. Ele sabe o que você está passando. E a palavra de Deus diz que ela não volta vazia para Deus. Ela tem um propósito. Essa tempestade, ela vai ter fim. O seu barco não vai naufragar. Você já sentiu a morte bem pertinho de você. Mas o Senhor está acalmando a tempestade nessa noite. O Senhor está acalmando o mar bravio, ele vai se acalmar. Como disse a palavra, nesta noite haverá grande bonança. Grande, grande. O nosso Deus é Deus de coisas grandes. O nosso Deus não é Deus de coisas pequenas. Ele é Deus de coisas grandes. Deus vai fazer coisas grandes. A tempestade está grande, maior é o teu Deus. O mar está bravio, maior é o teu Deus. Alguém já disse para você que não adianta bater. O teu Deus vai abrir a porta para você passar. Se levante do chão, ergue a cabeça. É o momento de você cantar o hino da vitória. Derrota não é coisa de servo de Deus. Derrota não é coisa de cristão. Você caiu, mas levante-se. Se ponha de pé, bata a poeira. Continue caminhando, Senhor, na sua vida. Receba a palavra profética nesta noite. Receba a palavra de Deus na sua vida e no seu coração. Eu recebo a palavra de Deus no meu coração. Porque Deus sabe o quanto nós necessitamos. As guerras estão dentro de nós. Nós estamos vendo gigantes que eles não existem. E o Senhor está te dando vitória nesta noite. No nome de Jesus, vamos ficar de pé. Deus abençoe, irmão Eliseu. Abençoe os senhores pela boa participação também nesta noite. Os nossos irmãos, todos que vieram, os amigos. E nós queríamos saber se há um amigo nessa noite. Você está nos visitando e você deseja entregar sua vida para Jesus. Alguém de nós nessa noite, algum amigo, algum irmão, alguma irmã que está de repente se afastou dos caminhos do Senhor. Você tem a oportunidade de voltar nessa noite. O Senhor te espera. O Senhor quer te renovar, te encher do seu Espírito Santo. O Senhor quer alegrar o teu coração. Quer te limpar, te fazer uma limpeza geral. Para você voltar a sentir a alegria do Espírito Santo. Para você voltar a ter prazer em servir a Deus. Você veio no lugar certo. Aqui é o lugar da restauração. Aqui é o lugar onde o Senhor concede uma segunda oportunidade. Aqui é o lugar onde o Senhor concede uma segunda chance. Aqui é o lugar de restauração. Aqui você tem a oportunidade de se levantar. Você se levante nessa noite. Ah, pastor, mas ninguém me vê, ninguém me valoriza. Você vê no lugar certo. Jesus te vê. Jesus te valoriza. Você é importante. Ninguém te vê, mas Ele te vê. Ninguém investe em você, mas o Senhor tem coisa grande para fazer na sua vida. Ele resolveu nessa noite investir na sua vida. Alguém nessa noite para Jesus? Venha. Eu quero orar por você na galeria, aqui na nave do templo. Venha. Eu quero orar por você. Se não há, que o Senhor te conceda uma nova oportunidade. Queremos agradecer pela vida de cada um aqui presente nessa noite, dizendo que os trabalhos seguem normalmente. Haverá trabalho em todas as congregações durante a semana, aqui também no Templo Central. Sábado será um grande culto em ação de graças para a casa da irmã Juvenete. Levante a mão, irmã Juvenete. Está ali a nossa irmã. E a irmã Juvenete, que é a presença de todos os irmãos lá da igreja. Sim, irmã Juvenete? Então, os irmãos estejam lá, nos está lá, os obreiros, os irmãos. Então, nós vamos estar lá nos alegrando com a grande bênção que o Senhor concedeu à irmã Juvenete. Toda a sua família, nós estaremos lá no nome do Senhor. Quantos querem agradecer a Deus? Você está alegre, está feliz, meu irmão? Então você vai ter uma semana abençoada, uma semana de vitória, de livramento. A bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Então nós vamos fazer esta oração agradecendo o Senhor. Convido aqui, irmão Célio, para orar. Ora aqui, irmão Célio. Ora o Senhor, meu irmão. Após a oração, nós estaremos impetrando as bênçãos apostólicas. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Pai Santo e Pai querido, te damos graças, meu Deus, por esse momento que estivemos aqui na tua presença, ó Pai, em um só propósito de adorar e bendizer o teu nome. Pai Santo e Pai querido, continua abençoando a tua igreja, fazendo prosperar, crescer, ó Pai. E neste momento nós decretamos que Paulistana é do Senhor Jesus. Pai, salva almas, transforma as vidas, ó Pai. Pai, abençoa todos os amigos que estiveram aqui nesta noite. Pai, conceda uma nova oportunidade, que eles possam retornar para ouvir mais a tua palavra. Pai, nós temos a convicção que a semente ficou plantada. Pai Santo, Pai querido, abençoa a vida do nosso pastor que está na direção deste trabalho, nossa pastora, a sua família, Pai, os obreiros do Senhor, a igreja, os conjuntos, abençoa de forma especial. Pai, nós te apresentamos a também aqueles que estão enfermos. Visita, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos. A última palavra é tua. Pai, em nome de Jesus, agora nós te pedimos, nos leve, Pai, em segurança aos nossos lares. Nos dê uma noite abençoada de paz e uma semana repleta de alegria, Pai, e prosperidade na vida de cada um. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. Os irmãos estendam as mãos, que a graça o Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Vamos em paz. Deus te abençoe, meu irmão. Vá feliz.